Aê, nego, na humilde, nem mais e nem menos, trilha sonora do Gueto apresenta, Rosana Bronx. Aí, Cascão, a quebrada é sofrida, vários mano reclamando e tal, mas 2 dias que eu fico fora, maior saudade, ó. Hey Joe, pro mundo louco, por que não monstros? Espírito, sou louco da Zona Sul, amarelo e preto de pullover azul, guerreiro de fé no rolê de a pé. Bença mãe, seja o que Deus quiser. É 10 da manhã, sabadão me espera. O sol rachando, como a vida é bela. Mas sem aquarela, meus olhos congela. Nego orgulho, pique favela, viva a reali. No jeito daqui, sofredor natu, vivão, tô aí. Além do horizonte deve ter champanhe, ouro, mulher e poder. Faço meu rolê, bem pianinho, não quero que é seu, traço meu caminho. Não devo, não tremo, coração sereno, negueta vai vendo como o mundo é pequeno. Talvez o pipoca que falava de mim, veio me abraçando, me dizendo assim: cê deixa eu usar o seu Motorola, que boot bem louco, cê pagou em dólar. Drogou a conversa, pediu cinquentão, Silvio Santos, preto. Vai vendo já, um mês depois, cruzou caveira, o mesmo perreco, foi fim de carreira. Vai vendo, malandrão. A quebrada é sofrida, da ponte pra cá. Meu jeito bandido, a tristeza no olhar. Mas vamos em frente, consequentemente. É quente, ah. É quente, quente. Din, dom, dom, funk é o som bom. Meu nome é Jonas, vulgo, mas pingom. A ideia foi dita, não vai repercutir. Um por amor, dois por que faz me rir. O rolê começou, São Luís, Monte Azul. Onde é ninguém viu, Firmão, Vila Calu, São Marcos, Embu, falou Grajaú. Tem mano se perdendo lá no Piraju. Não sei onde eu vou parar. Dona Cláudia orando pra Jesus me olhar. Enquanto ele não vem, mas pingou no silúdio. Nas ruas de terra, vale das virtudes. O bote lotado, tiozinho vareja. Pastor dá um salve na porta da igreja. Quem não dança, segura a criança. Meu funk é do bom, bom e da esperança. No baixo, no bumbo, no clap, na caixa. Meu naipe é função, o que você acha? Nos embalos de sábado, à noite dançante. Milhares de pretos, filhos de Gandhi. Amarelo e preto em ritmo funk. Cê tá no rolê com Rosana Bronx. Loura morena, índio pretinha, tem que ser de fé se quiser ser minha. Proceder de bruxa não dá, eu não quero. Passei por mil fita e tem nota zero. Sou do jardim que nasceu sem dar pane. E a verdade machuca, isso não é um clone. Sorriso lindo abriu pra mim. Lábios de mel, perfume jasmim. Óleo de pérola com aquele chamego. Então vai, vem logo, me chama seu negro. Vida e glória, espero e prospero. Sonho de moleque, fiz meu castelo. Puro, singelo, leal e verdadeiro. Filho do rei, estilo de maloqueiro. O guerreiro no vira, já nasce guerreiro. Rosana Bronx, lealdade primeiro. No rolê pro Bronx, eu tô no busão. Independência, valo velho, sentido capão. Saí de manhã, tô chegando agora. A rua tem imã e meu sono demora. A palavra mal falada pode condenar o respeito que você lutou pra conquistar. Meu vício é amar e dançar de verdade. Com verbos e versos, fala a realidade. No jogo da vida, ganhando e perdendo. Quer ganhar, custa mais, vale menos. Peito de aço, peito de pombo. Quanto maior, maior o tombo. Se um king é letra J. Seu mosco no rap, arrasta os irmãos. Fala isso, né não, nem sai no retrato. Rap é missão, quem faia pau no gato. De Fuca, Verdinho, na Avenida Sabim. Rapidinho, rapidinho, o Renato vai vir. Queima o Fuca, é céu, Jamaica, sol. Faz a festa da massa, o orgulho da raça. Brinde um trago, firmeza Thiago. Ao lado de Deus e vários sangue bom. A cruz verde neon, reina soberana. Abençoa Inocop, morre Rosana. Palavra branda, desvio furou. Protege guerreiro, glória senhor. Rosana Bronx, é nóis sem problema. A negrita na cena. Quem quer vir no rolê com Rosana Bronx? Só chega. Quem quer vir no rolê com Rosana Bronx? Só chega. Quer vir no rolê com Rosana Bronx? Só chega.